Irmãos, início de março nós retomamos as células. Então, hoje no final da reunião, eu queria até pedir o Rafa, por favor, a Adriana, a Gabriel, peguem aqui os computadores. No final da reunião nós já vamos começar um processo que vai no domingo, vai por telefone durante a semana, mas nós precisamos conferir o cadastro de todos os líderes de célula. Nós precisamos revisar todos os dados dos líderes de célula. Então, nós já temos aí uma estratégia, um esquema montado que esses irmãos, de uma forma bem rápida, bem precisa, já estão entrando diretamente no cadastro da igreja. Eles já estão preparados para, com algumas poucas perguntas, você dar o seu nome, conferir lá o e-mail, conferir um telefone, talvez acrescentar o nome de um familiar, talvez acrescentar uma mudança de endereço, alguma coisa que vai facilitar. Então, enquanto nós estivermos no lanche, nós também vamos estar adiantando bastante os líderes de célula. Então, eu quero pedir a colaboração dos líderes de célula que, ao final, estejam ali e vão em cada um. Eu acho que nós vamos ter ali 3 ou 4 computadores, já dá para fazer com vários ao mesmo tempo, para a gente ver se hoje a gente consegue conferir e confirmar todo o cadastro e atualizar o que for preciso de todos os líderes de célula. E aí nós vamos até o início de março, nós vamos ter todas as células mapeadas, revisadas, endereço, nós vamos ter todos os discípulos de cada célula e vamos também trabalhar para aqueles que são novos já estarem em células, aqueles líderes novos já estarem em células. Nós temos algumas casas novas para a célula, nós vamos distribuindo os irmãos e nós vamos para a aula prática do Tadel. Toda semana a aula prática do Tadel, que é fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou, que é cuidar de vidas nas células. O maior privilégio, irmão, o maior privilégio. Antes de lermos o que está escrito nessa folha, eu quero apenas que você preste atenção. Certa vez, eu estava sentado com um dos pastores, que são amigos e que eu gosto sempre de buscar conselho, e esse irmão estava me dizendo assim: olha só, Sostens, a igreja é uma igreja muito grande, a igreja é uma igreja antiga, uma igreja que cresceu muito, e eu tenho tido experiências que eu nunca imaginei na minha vida. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado é que o maior desafio de convencer irmãos a se disponibilizarem para o serviço depende de um princípio. É o princípio da troca. Como assim? É o princípio da troca. Ninguém troca seu status, sua zona de conforto, por alguma coisa de menos valor. Cada um de nós só trocamos o que já temos na mão por algo mais valioso. Então nós temos o desafio de fazer os nossos irmãos enxergarem o valor de algo que está bem próximo deles. Então ele contou o exemplo de uma interpretação sobre os discípulos. Então ele disse: aqueles discípulos já estavam vendo Jesus há mais tempo. Aqueles discípulos já estavam vendo quem era Jesus. Jesus era um mestre conhecido das autoridades, dos sacerdotes, dos outros filósofos, dos outros mestres. Jesus era um sujeito conhecido, ele estava se destacando, ele andava, e quando ele andava, era diferente. Ele chegava às pessoas, e quando ele chegava às pessoas, era diferente, fluía amor, era Deus. Então tinha alguma coisa que estava chamando a atenção de uma forma absurda de todo mundo ao redor. E aqueles discípulos começaram a prestar atenção: esse mestre é diferente. Tem mestres demais, tem tantos mestres, muitos deles até tinham o nome de Jesus, tanto que precisavam colocar. Qual Jesus? O de Nazaré. Porque Jesus era um nome corriqueiro. E todos sabiam que era a tradição, a cultura da sociedade. Tem discípulos, tem mestres, tem vários tipos de mestres, tem todo tipo de mestre, mas esse mestre é diferente. E ele começou a observar que aqueles discípulos, pescadores, Mateus na coletoria, eles já estavam observando Jesus. Mas eles sabiam de uma coisa: nós nunca, nunca da vida, vamos ter chance de ser discípulo de ninguém. Por quê? Porque primeiro discípulo é escolhido quando é criança. Um mestre, ele escolhe o discípulo quando o discípulo é criança. Ele começa o relacionamento com uma família e fala assim: eu vou discipular seu filho. Uau, que honra, mestre, eu vou discipular seu filho. Então aquela família já começava a se sentir tão enobrecida, honrada, porque o filho ia ser mestre do discípulo fulano de tal, e uau, e eram os melhores, o mestre não escolhia qualquer um. E aqueles discípulos, a maioria deles era gente iletrada, gente, pescador, um coletor de impostos, era um sujeito assim, malquisto por todo mundo, era só gente assim, muito, não, mestre algum ia chamar aqueles discípulos para, agora, principalmente porque eles eram marmanjos, eles não iam ser discípulos nunca de ninguém, já passou a idade disso, e ainda que fossem crianças, eles não tinham categoria, eles não tinham qualificação para ser escolhido discípulo de ninguém, mas eles estavam olhando aquele mestre. Esse mestre é diferente, esse mestre é diferente, esse mestre é diferente. Um dia o mestre passou assim, me segue. Não foi uma palavra mágica, e ele seguiu, não. Já estava acontecendo alguma coisa, os discípulos já tinham expectativa, eu nunca vou poder ser discípulo, ainda mais de um mestre como esse, mas eu gostaria de andar com um mestre como esse. Ah, se eu pudesse largar essas redes, ah, se eu pudesse largar essa coletoria. Então, quando Jesus passou, falou assim, segue-me. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles não estavam hipnotizados, eles não estavam encantados, eles não estavam cegos, eles não estavam assim manipulados, eles apenas falaram assim, é tudo o que eu quero na minha vida. Segura aí, toma a rede para você, o barco é seu. Nunca mas voltaram para aquela vida. Eles tinham algo de mais valor para trocar. Eu troco meu tempo, eu troco minha vida, eu troco minhas prioridades, eu troco por algo que tem muito valor para mim. Eu troco uma atividade, eu troco algo da minha agenda, eu troco uma necessidade que eu precisava correr atrás dela, eu troco tudo isso por ir fazer algo que para mim tem muito mais valor. Esse mestre, ele é diferente. E nós estamos nesse desafio. Eu vou cuidar da célula. Eu vou me envolver com a minha célula. Ainda que eu não seja o líder da célula, eu vou ser um agente, eu vou ser um discípulo, eu vou ser alguém vibrante, eu vou ser alguém frutífero na minha célula, porque eu estou trocando momentos, horários, minutos, horas, eu estou trocando dias, eu estou trocando tarefas, eu estou trocando uma série de atividades, envolvimentos, por algo de muito mais valor. E é assim que eu quero olhar para a liderança. É assim que eu quero olhar para o projeto Natanael. É assim que eu quero olhar para o objetivo de ir atrás dessa vida, de dar um telefonema. É assim que eu quero olhar para aquela pessoa que está perto de mim e está perdida. É assim que eu quero olhar para aquela família que precisa ser liberta. Aquela família precisa ser liberta. Aquela família precisa ser liberta. Eu estou orando para uma família, eu nem sei ainda se seria mesmo para trazê-la aqui dia 27 de fevereiro, Senhor, mas eu estou orando, eu vou, quer saber uma coisa? Vou trazer. Acontece. Mas e se eles horrorizarem e nunca mais, não quero nem saber, eles vão horrorizar, não importa, o que importa é que eles vão ter a oportunidade da vida deles, eles estão debaixo de oração, eu vou ficar aqui cercando de oração até que o Senhor se mova e traga libertação para essas vidas. Nós queremos, Senhor, eu quero isso, Senhor. Agora essa folha, ela traz para nós alguns referenciais, 7 elementos da célula e 5 funções da célula. Uma série de coisas assim muito simples. Por exemplo, nós estudamos aqui 8 hábitos de um líder. Irmão, eu não estou preocupado em que você responda uma prova. Quais são os 8 hábitos do líder? Repassei, revisei, decorei. Nós não temos nem essa condição aqui. Gostaríamos, se a gente ficasse nessa matéria e revisasse, todo mundo revisasse, mas o que, na verdade, nós podemos é semear. Existem hábitos na vida de um líder que são extremamente importantes. E eu já aprendi, o primeiro deles é sonhar. O segundo deles é orar. Tá bom, só isso. Senhor, eu vou dar esses passos. O que eu não quero é ser alguém que só ouve, mas não põe em prática. Isso tem mais valor para mim, então eu vou parar um tempo para revisar o que eu estou aprendendo na minha igreja. O que Deus está me dando de oportunidades, eu quero, Senhor. Então não se preocupe tanto com os números, tanta coisa, mas com apreender, com se apropriar da visão daquilo que o Senhor vai ministrando ao seu coração. E aqui nós temos 7 elementos da célula. Primeiro, um líder preparado. Segundo, um bom local. Terceiro, uma boa atmosfera. Quarto, louvor e adoração. Quinto, revelação na palavra. Sexto, o purê de batatas. E sétimo, os nutrientes para o restante da semana. Vamos repassar. 7 elementos imprescindíveis, muito importantes da célula. Um líder preparado. Um bom local, uma boa atmosfera, louvor e adoração, revelação na palavra, o purê de batatas, os nutrientes para o restante da semana. E eu não quero dissertar ou ministrar em cima de cada um desses tópicos aprofundadamente, mas eu quero semear isso aqui. Por isso você tem uma folha na mão. Eu até poderia dizer assim, olha, entre no site, já está lá no site, e se você entrar agora no site, já está lá no site isso daqui. Se você precisar tirar uma cópia agora, você pode entrar no site e baixar e tirar uma cópia agora dessa folha. Mas eu falei assim, eu vou levar uma cópia, porque provavelmente alguém pode não ter o tempo de entrar no site e baixar, imprimir, e vai passar a semana e ele não vai ter isso, mas hoje você já tem isso nas suas mãos. Facilitando para você, viabilizando que você pare diante de Deus com esses 7 elementos. Senhor, eu quero ser um líder preparado. O que é um líder preparado? O que é um líder preparado? Se nos 8 hábitos dos líderes, os 8 principais hábitos de um líder no mundo inteiro, em primeiro lugar não estava capacidade teológica, e sim sonhar, então o perfil de um líder preparado já é outro que a gente normalmente imagina. Se nos 8 hábitos mais importantes dos líderes ao redor do mundo, o segundo lugar não é capacidade ou eloquência para falar, e sim oração, nós já podemos definir que um líder preparado é algo diferente do que a gente imaginava. Então eu não preciso, não. Deixa de lado toda aquela ideia de que um líder preparado, até mesmo essa expressão, diz respeito a um pastor que fez seminário, o cara é eloquente, a pessoa tem condição. Não. Você se sente preparada, Rose, para ser líder? Você é uma pregadora, você fez seminário, você se sente preparada, Rose? De verdade? Pois todas as vezes que eu fui na célula da Rose, Deus usava a Rose com a palavra. Deus quer usar você, porque você é membro do corpo de Cristo. Cristo não pode estar onde você está, a não ser que você esteja em nome dele. Então, aonde você e eu estivermos em nome dele, liberando a palavra do Evangelho, Cristo está ali. Cristo, o Senhor está dependendo, estou dependendo de você. Eu decidi isso, estar em você. E eu só vou estar, eu só vou falar, eu só vou fazer se você fizer. Então, Senhor, eu quero. Tu és mais importante do que tudo para mim. Eu quero abrir a minha boca, eu quero falar, eu quero ser um líder preparado. Então, eu quero revisar lá os 8 hábitos e eu quero sonhar com a minha célula. Eu quero orar pela célula. Eu quero ligar para as pessoas. Eu quero sentar e preparar a lição. Eu quero, Senhor, eu quero ser um líder preparado. O que é que me faz um líder preparado? Uma pessoa que decidiu, eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu me lembro muito, muito marcante aqui, muitos aqui se lembram do João Maciel, e eu cresci na casa do pai do João Maciel, sempre, a gente ia lá sempre, criança, lá na casa do paizinho. E eu me lembro que, um tempo, uma vez, o paizinho chegou para nós, o pai do João Maciel, falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, eu falo de Jesus o tempo todo. E agora que Deus me deu um táxi, o cliente entra, o passageiro entra, ele vai ouvindo o evangelho o tempo inteiro. Porque Jesus isso. Ele não tinha um preparo, ele não tinha uma eloquência, ele não tinha nada assim, sofisticado, mas ele falou assim, eu vou falar de Jesus para todo cliente, todo passageiro que entrar nesse táxi. Eu vou falar de Jesus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero ser, Senhor, esse líder preparado. Segundo, um bom local. O que é um bom local? uma sala toda decorada, toda glamourosa, toda bonita. O que é um bom local? Uma casa estratégica, bonita, uma boa fachada, um apartamento assim, meio chique. O que é um bom local? Onde as pessoas se sintam bem. Onde alguém pode se sentir bem? Onde existe amor, cuidado, atenção. Se o Espírito Santo estiver te guiando, você não vai deixar a meia lá no canto, você não vai deixar a sujeira na sala, você não precisa ter os melhores móveis, mas você vai pôr no lugarzinho, você vai jogar um sprayzinho assim, você, fisicamente você vai ter, não tem nenhuma dona de casa aqui que deixaria entrar na sua casa, ainda que seja muito simples, e a casa está bagunçada, está feia, você sabe deixar fisicamente o lugar bonitinho, arrumadinho, iluminado. Nós temos que receber com muito carinho, com muito amor, tudo limpo, como se estivesse recebendo Jesus, porque em cada um tem a imagem de Deus. E o que vai prevalecer é o amor. E você sabe quando você é líder, quando as pessoas veem em você um líder e quer te acompanhar. Amém? Amém. Você vai preparar, mas... acima de tudo, você vai dizer, Senhor, eu quero receber essas pessoas com amor. Com amor. Com amor. Uma vez alguém me procurou e disse assim, porque eu não gosto desse negócio aí do culto. Dá um abraço no irmão. Diga para o irmão, eu nem conheço a pessoa, eu vou dizer, eu amo você. O que é isso? Isso é hipocrisia. Crente, o cara era crente. Igual cumprimenta, pega a mão, cumprimenta, paz do Senhor, abençoa, te abençoa. Não, irmão. A ninguém mais olheis de forma carnal. Eu sou Cristo. Como Jesus olharia para mim? Como Jesus me abraçaria? O que essa pessoa precisa? Ninguém nessa sociedade é recebido com amor na casa do outro, a não ser que haja ali o Espírito Santo de Deus. Pode ser recebido com interesse, pode ser recebido com desconfiança, pode não ser recebido, que é o que acontece na maioria das vezes. Eu vou ficar recebendo pessoas. Quem à sua volta fica recebendo? Vem na minha casa e vem. Não, é uma comadre, mais antiga, um negócio assim. Hoje ninguém tem... Vamos no restaurante, vamos no boate, vamos... Encontra, Facebook, todo mundo. Mas esse negócio de parar para receber alguém em casa, assim, que bom que você veio, que bom. E isso ser genuíno e flui e tem abraço. Senhor, eu quero gerar um bom lugar. Fisicamente falando, como a Marta está colocando, mas também espiritualmente falando, essa pessoa é importante para o Senhor. Eu quero recebê-la como se fosse Jesus. Na verdade, como Jesus. E eu quero que ela... gente, que coisa boa. Gente, que delícia ter vindo aqui nesse lugar. Que coisa gostosa, que agradável. Eu quero isso, Senhor. Terceiro, uma boa atmosfera. Quase está junto nisso aí. Um bom lugar, já que nós saímos do lugar apenas como questão física. Uma boa atmosfera. Isso é gerado quando aquele momento é importante para nós. Ai, meu Deus do céu, hoje é dia da célula? Meu Deus, eu vou pedir o pastor para parar, porque eu não estou dando conta, é muito difícil. Você vai receber e não haverá uma boa atmosfera. Não, Senhor. Eu tenho que encaixar isso na minha correria e não está fácil. Mas eu vou atravessar um portal. Na hora que eu começar a ir para casa, para me preparar para a célula, na hora que eu começar a sair para o... Senhor, eu quero mudar completamente meu coração, meu pensamento. Agora eu estou indo para a coisa mais preciosa, mais importante da minha vida. É assim que eu vou olhar. Eu quero. Irmãos, eu estou falando de mim inúmeras vezes. E aqui tem alguns irmãos da minha célula. inúmeras vezes, na correria, tanta coisa, tanta coisa. Ai, meu Deus do céu, seria tão bom se não tivesse célula hoje, meu Deus do céu. Mas olha, todas as vezes o Senhor nos renova, todas as vezes a comunhão, a amizade, nós fomos crescendo na nossa amizade entre nós lá na célula. Que coisa gostosa, meu Senhor. Eu, a Dani sabe, a testemunha disso aqui, quantas vezes eu falo assim, Dani, mas olha, eu acho que semestre que vem nós não vamos ter célula, eu tenho tanta coisa, Dani, eu tenho tanto, não vai dar, mas nós vamos começar a nossa célula, a nossa casa. Eu saí pela porta de casa e olhei um senhor na porta do apartamento, do prédio vizinho, e aí me deu vontade de cumprimentar ele bem. Como vai o senhor? Bom dia. Eu falei assim, eu estou preparando porque uma hora eu vou chegar aqui, eu vou convidar ele para vir para a minha célula. E aí eu já dei o bom dia, eu já fiz isso. Um senhor que eu vou chamar para almoçar, eu já fui lá no negócio dele, no comércio dele, falei assim, eu vim trazer um CD para o senhor. Eu já comprei algumas coisas aqui no seu negócio, no seu comércio, foi muito bênção para nós, foi uma bênção, seus funcionários nos atenderam muito bem, eu vim aqui trazer um presente para o senhor, vim trazer esse CD aqui para o senhor. Uau, que é isso? Oh, oh, muito obrigado, muito obrigado. Ele está alcançado. O outro eu já falei, eu não estava com o CD na mão, falei assim, encontrei com ele, falei assim, senhor, o senhor gosta de ouvir música? Gosto, gosto muito. Eu vou te dar um CD meu. É mesmo? Você grava? Gravo. E você compõe? Eu componho. Eu vou te dar, só ouvir, só avaliar e me dizer o que, que o senhor achou. Irmão, você vai gerando uma boa atmosfera de recepção, de amor, de interesse, de cuidado. Eu quero isso, senhor. Sete elementos importantíssimos da vida de uma célula. Quarto lugar, louvor e adoração. Você já vai pensando quem você vai chamar para a sua célula. Eu chamaria o Rafael. Rafael, você vai para a minha célula. Em cada célula você vai dar uma palhazinha do, da área de Quinta Sinfonia de Beethoven. Vai ser o encanto da célula. Eu quero alguém cantando lá na célula. Tem alguém que toca? A Deise não veio aqui hoje, mas ela vai ficar sabendo disso aqui, que ela foi mencionada. O Hélio não veio hoje. Cadê o Haroldo está aqui? Ih, vai saber mesmo. Eu chamaria o Hélio. Hélio, você vem para a minha célula. Porque você vai tocar violão e a Deise vai cantar louvor. Não, não. Podem chamar eles. Então você já vai pensando, quem é que vai estar na sua célula? Porque na minha célula vai ter louvor. Não precisa ter alguém que toca. De repente você, assim, eu já vou começar a fazer uma seleção de CDs. Eu consigo pôr em um só CD 10 músicas, que são as 10 selecionadas? Consegue. Quem vai me ajudar? Eu vou ter alguns CDzinhos que eu já sei a ordem das músicas. Essa aqui é de arrebentar. A Gláucia fez uma seleção de músicas para a célula dela, que é 10. Eu falei, Gláucia, eu quero. Você vai fazer umas seleções para mim. Mas quando eu fui na célula dela, só tinha música. Gente, que musicão. Gente do céu. Pronto, ali já tem instrumentista, ali já tem vocal, ali já tem tudo. E que seja as pessoas pararem para ouvir, elas vão ouvir. Alguns vão cantando. A gente distribui uma folha com a letra das músicas. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração. São duas músicas. Talvez no máximo 3 músicas, mas eu vou ter esse momento de louvor e adoração. Nós vamos levar as pessoas à gratidão, nós vamos levar. Quinto ponto, revelação da palavra. Você vai ler a folha em casa. Por agora não leia não, só preste atenção. Nós temos duas questões específicas a respeito da ministração da palavra. Ali está o que precisa ser a sua célula que você vai começar em março, irmão. Só seguir isso daí. Mas e a palavra? Nós temos duas questões a respeito da palavra. A primeira é o maior desafio no cuidado de célula. A maioria de nós prega 10, 20, 30, 40 minutos pregando, pregando, pregando, pregando, pregando. Já ensinamos, nós tínhamos no outro tempo lá de discipulado, até na minha casa, nós fizemos um discipulado que o Isaac veio para fazer a demonstração de como ele ministrava na célula. E ele fez, porque o Isaac sempre cuidou disso. Libera o assunto e vai perguntando, e vai instigando, e vai pedindo uma leitura, e vai perguntando ao outro, e o outro se sente mais à vontade, e daí a pouco quem não queria falar assim já levanta a mão. E na verdade todos vão tendo prazer em participar. Você não tem ideia. Imagina o quanto eu fico querendo pregar. Você gosta de pregar, Paulo? A gente quer pregar. Vai, meia hora, 40 minutos. O quanto eu tenho que me disciplinar o tempo inteiro. Assim, fulano, Nestor da célula, Nestor, você agora, o que, que você tem a dizer? Agora, e você, leia o versículo. Nós buscamos o tempo inteiro não pregar o tempo todo, mas que todos tenham oportunidade de se expressar. Essa é a alma da reunião da célula. A palavra foi colocada, 5 ou 10 minutos, e agora nós vamos, como sábios gestores do tempo. Assim, e você, Renata, o que você pode dizer disso? Ah, até quem não estava pensando e falou assim, ah, sim, não, nada, só que é, realmente é isso, e olha, Deus fez isso, daí a pouco as pessoas estão sendo incendiadas no coração porque deram testemunho, porque fizeram uma pergunta, porque cooperaram de alguma forma. Já aconteceu de, na célula, alguém trazer um assunto que eu podia falar assim, não, mas não é assim não, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa expor o que está no coração. Aí você vem e proclama a verdade. Aí outro vem e proclama a verdade. Nós não queremos um fórum de discussão. Nós queremos a liberdade. Essa boa atmosfera, esse bom lugar. As pessoas... Uma vez, lá na nossa cela, um casal levou um casal de visitantes. Pela primeira vez, nós nunca tínhamos visto aquele casal. E a ministração da palavra veio, e um foi falando, e outro foi falando, e aí eu falei assim, eu vou pedir aqui a visitante, que veio pela primeira vez, eu vou pedir, ele falou assim, e você, o que você tem a dizer? E aí o marido começou a falar, e já começou a acusar a esposa, porque ela é assim, porque não sei o que. Aí ela falou assim, não, ele que é. E começaram a expor o problema e a dificuldade conjugal que eles tinham. Nós fomos orar por eles, nós fomos ministrar na vida deles. A célula foi uma bênção porque, de repente, eles foram o alvo de Deus naquela reunião para receberem ministração. Por quê? Porque todos podiam participar. Então, essa é a primeira questão a respeito da revelação da palavra. E que você vai lutar para isso. Você vai se policiar e vai disciplinar. Eu não prego mais do que 15 minutos. E tem alguns aqui que vão com facilidade aprender. Tem outros que vão pedir ajuda, mas vamos conseguir que não seja uma pregação da palavra. O tempo todo, exortação e pregação. E aquele monte de gente fica assim, calado. Então, isso aqui. Isso já tem no culto, irmão. Só eu falo lá na frente. Quando o Marcos está pregando, só ele fala lá na frente. De vez em quando o Rodrigo dá uma palavra, assim, não sei o que. Assim. Aqui no culto existe uma instância de querigma, de proclamação profética, que tem que ser desse jeito. Não há como abrir aqui o auditório para todo mundo. Pastor, só um minutinho aqui. Não. O máximo que dá para acontecer numa igreja black americana, que aí aquela turma toda está ouvindo a mensagem e um levanta, yes, aleluia. E se você quiser fazer isso, vai ser muito bom, pode fazer. O Wagner, é só liberar para o Wagner, ele senta do lado do Rodrigo, vai ser uma coisa assim maravilhosa. Oh, glória, aleluia, yes, oh, Lord, aleluia. Pelo menos visitando, nós vamos ter muito. Vamos lá naquela igreja que todo mundo fala, igual no americano, glória, aleluia, yes, pastor, yes, yes. Agora, quando a gente vai para o pequeno grupo, abre-se a oportunidade. Eu falo assim, eu tenho uma dúvida. Deus falou comigo, eu tenho uma dificuldade. Eu queria abrir o coração aqui. A oportunidade, essa é a alma da reunião da célula. Que cada irmão tem a oportunidade de abrir o coração, de cooperar. Uns trazem salmos, outros trazem cânticos, outros trazem um testemunho, outros trazem uma dúvida, um pedido de oração. É um desafio, você vai aprender. Porque vai entrar alguém que vai falar assim, mas Maria é tudo. E você vai aprender a desviar o foco de qualquer discussão. Outro vai dizer assim, mas é o seguinte, porque na teologia você vai aprender a desviar o foco de qualquer discussão teológica, de qualquer confronto religioso, e você vai focar. Quem sabe naquela reunião o Espírito Santo começa a trazer um daqueles casais que estão com problemas no casamento e todo mundo flui em amor por aquela vida. A célula lá na casa do Alfredo e da Anitta, quem conduz lá é o Francisco e a Luciene. Já duas vezes o Senhor levou pessoas que foram lá para serem cuidadas, preparadas para partir para a eternidade. Tudo girou em torno de cuidar daquelas vidas. O Senhor levou um senhor na nossa célula uma vez, como é que ele se chama? Senhor Lopes, para comer bacalhau. Ele era um português que há muito tempo não comia bacalhau, gostava, ele levou, no primeiro dia que ele foi na célula, primeiro dia na vida dele, não sei por cargas d'água, tinha um prato de bacalhau na célula. Hã? Único dia até hoje. Ele falou assim, era tudo que eu queria. Eu amo bacalhau. Há muito tempo eu queria comer bacalhau. Ele adoeceu, visitei ele no hospital algumas vezes, visitei a casa dele algumas vezes, e ele foi para a glória. Deus levou ele para ser cuidado, amado. Nós temos na nossa célula alguém assim, que está muito próximo de ir, e o Senhor trouxe ele para perto de nós para ser amado, cuidado. Ele estava aqui no culto, domingo, e eu ministrei uma palavra no coração dele, assim, encheu os olhos de lágrimas. Deus faz isso, Deus tem pessoas para colocar lá na sua casa, na sua célula, que vão receber a palavra, que vão receber o toque, de repente o Senhor vai conduzindo a reunião para ele e não para uma pregação só. Segunda questão a respeito da ministração da palavra. Nós já fizemos isso em um determinado período e depois retomamos as lições pré-estabelecidas, mas agora, nesse ano, nós vamos de novo vivenciar que o tema e o esboço da lição da célula é a ministração do domingo. Isso ajuda você, líder. Já facilitou para você. Tanto faz. Se porventura forem duas ministrações, como pode acontecer, uma delas você vai levar para a célula. Mas geralmente vocês estão percebendo que nós estamos fazendo uma mudança, é a mesma ministração de manhã e de noite. E mesmo quem vem nos dois cultos acaba recebendo, porque é o mesmo tema, é o mesmo esboço, mas o Senhor sempre faz alguma coisa nova. Muitos acham que foi o pastor que pregou diferente. Nem imaginam que, na verdade, foi seu ouvido que ouviu coisas diferentes do Espírito Santo. E se você voltar na segunda-feira e for a mesma mensagem, eu e você vamos ouvir outras coisas do Espírito Santo. E se eu pregar pela quinta vez a mesma mensagem, eu estava pregando lá em espanhol, no Peru, e o pastor falou assim, você vai ministrar, são 6 cultos no domingo, pastor. Puedes ministrar, pastor, estás listo? Estás... Oh, hermano. 6 ministrações. Não, pastor. Não. Não vou colocar-te para ministrar as 6 reuniões. Você pode ministrar 3 reuniões. E eu terminei a mensagem. Falei assim, Deus agora já vem. E não é de noite, não. É 5 minutos depois. O auditório esvazia e entra outro auditório. Falei assim, Deus, já de novo, outra mensagem. Vou pegar a mesma mensagem de novo. A mesma. Por favor, pastor, a mesma mensagem. Deus falou conosco tanto. Por favor, a mesma mensagem, por favor. E aí eu terminei a segunda mensagem, falei assim, Deus, ainda tem que começar, vai vir o terceiro auditório agora, em 5 minutos esvazia, já vem o terceiro auditório. Então você não imagina o que é você pregar a mesma mensagem 3 vezes, e todas as 3 vezes o Senhor falou comigo de formas diferentes. É inesgotável, irmão, inesgotável. Então você vai ter o esboço. No Tadel, terça-feira, você vai receber o esboço. No seu e-mail já vai chegar o esboço que você vai ministrar na sua célula, ou a célula na quarta, ou a célula na quinta, ou a célula na sexta, ou a célula no sábado, como alguns. Então, não é que você não tem que estudar. Ah, tem que estudar, fazer mensagem? Não, você vai ter seu tempo com o Senhor. Um líder preparado, ele tem o seu tempo com o Senhor. Um dos 8 hábitos do líder que é vitorioso mesmo, ele tem tempo de preparo da lição. Mas já está um pouco mais facilitado para você. Deus já falou com você no domingo. Você agora está ruminando a palavra. Você tem um esboço de tudo. E você não vai pregar a mensagem. Você vai expor em 5 ou 10 minutos todo o conteúdo. E falou assim, e aí, Marcelo, o que foi para você? O que Deus falou com você? O Marcelo, por sua vez, já participou da ministração no domingo. Ele já recebeu. A senhora não. Devia ter vindo. Muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo. E vai vir muitas vezes. Em nome do Senhor. Só o lanchinho que você vai comer ali, só vai querer voltar para lanchar. Então, cada discípulo que já recebeu vai ter oportunidade assim, Deus falou isso comigo. Ou vai ter assim, por favor, eu não entendi o versículo tal, o que foi isso? Ah, eu não tinha ouvido. Olha, Deus fez isso comigo hoje. Olha, eu precisava disso, eu precisava dessa palavra. Nós vamos processando com mais profundidade o que Deus está falando conosco naquela semana. Estamos orando por esses temas. Estamos dando valor ao que Deus falou assim, eu aprendi, acenda a luz. Isso está se tornando hábito da minha vida. Qualquer que seja o assunto, acenda a luz. Tem hora que você tem que esperar. Tem hora que você vai em busca da oportunidade, mas a partir de hoje, em qualquer coisa, acenda a luz. O que você tem? Por que você está me olhando assim? Está tudo bem com você? Mesmo, de verdade? Olha nos olhos. Está tudo bem mesmo? Pronto, acendeu a luz. Está tudo bem. Agora você também fala está tudo bem quando está tudo bem. Não, não está não. Eu estou assim, chateado com você, porque você passou lá em frente, foi na minha loja e não foi na loja do outro lá. Eu fui na loja do Hélio e eu me esqueci pela segunda vez que a loja do Hélio é do lado da loja do Haroldo. Se você precisar de colchão, vá na loja do Haroldo. O Haroldo é um dos melhores vendedores de colchão de Belo Horizonte. Redimi, Haroldo. Está redimido, amém. Eu vou lá na sua loja. Aprendi, Senhor. Aprendi a pôr a luz. Segundo, aprendi a descansar. Essa ministração não foi uma ministração que o pastor fez, ficou perdido, porque segunda já estou correndo, terça-feira já estou correndo, eu não me lembro o que foi pregado domingo passado, e no site eu também não entro. Não, nós vamos processando um pouco mais tudo o que Deus está nos dando. Então nós teremos uma palavra consistente, uma palavra mais profunda. Sexto e sétimo ponto, nós não vamos ver hoje. O purê de batatas. E segundo, os nutrientes para o restante da semana. E vamos ver na outra semana, evangelismo e integração, pastoreio e discipulado, comunhão, treinamento de líderes e crescimento e multiplicação. 5 funções da célula. Por que que uma célula existe na igreja? Por que que nós decidimos, desde o dia em que Deus nos plantou como igreja, há quase 12 anos atrás, viver em pequenos grupos? Por que que nós estamos batalhando por isso? Muitos aqui estavam, vocês estavam quando nós começamos o primeiro grupo de células lá na sala da minha casa. Eu ainda tenho saudade daquela sala, aquela sala cabia todo mundo, e Deus vai nos dar uma sala maior ainda para aquelas reuniões, e a gente passando, e a gente compartilhando, e a gente, olha, o tempo todo Deus nos conduziu a sermos uma igreja em célula. Por quê? Porque nós queremos ter relacionamento, comunhão, pequenos grupos. Nós estamos vendo alguns irmãos que perseveram, frutificando de uma forma tão maravilhosa, outros irmãos talvez um pouco mais devagar, mas estão colhendo os frutos, porque nós queremos realmente que haja evangelismo, integração, pastoreio, cuidado de vidas, discipulado. Se alguém falar assim, mas o pastor não cuida de mim, você vai dizer, nós já estamos em outra estação, nós estamos em outra época, nós não somos uma igreja em que todo mundo, irmãos, nem se fosse 100 pessoas, nós somos 300 pessoas, se fosse 50 pessoas, eu não consigo cuidar, se fossem 20 pessoas, eu não consigo cuidar, não consigo cuidar. Nossa irmã Érica está no hospital, eu consegui uma vez lá no hospital, eu consegui ligar para dizer, é tudo. Agora, a Luciane e o Francisco estão indo lá, estão cuidando. O Paulo está cuidando. Tem outros irmãos, eles estão na cela, vai ter mais irmãos cuidando. Você está na cela, vai ter mais irmãos preocupando. E aqui nós temos muitos, muitos casos de irmãos que foram cuidados, cercados, amparados. Por quê? Porque estão numa cela, estão compartilhando, estão desenvolvendo amizades, alianças, e isso é extremamente importante para a vida da igreja. Comunhão, treinamento de líderes, estamos sendo despertados a até entender. Toda hora vai ter alguém perto de você dizendo, mas eu não sou líder, mas eu não quero líder, não sei o quê. E não fico cutucando ninguém do lado não, porque eu estou vendo. Eu te falei, eu não quero ser líder. Mas, irmão, não é questão de querer, é questão que você precisa, porque se você não for um líder do reino de Deus, você não acha nem o caminho, nem a porta para a eternidade. Senhor, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero alcançar vidas, eu quero liderar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero me envolver mais no reino, porque eu quero liderar bem tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Seja minha agenda, seja minha gaveta, seja meu tempo, seja meu dinheirinho, seja minha carreira, seja as oportunidades que aparecem, e isso é fruto do Espírito Santo. E ninguém cresce no Espírito Santo senão envolvido no corpo de Cristo. Amém, irmão? Primeira semana de março. Senta para orar por essa data. Senhor, eu estou separando um ou dois dias, ou três dias. Você não é obrigado a fazer isso na primeira semana de março. Você pode fazer isso já. É que nós fizemos um propósito de orar. Então eu vou chegar para ele e vou dizer assim: tem 20 dias que eu estou orando por você. Tem 28 dias que eu estou orando por você. Tem 33 dias que eu estou orando por você, todos os dias. Eu estou orando por sua vida. Então, recupera o tempo. Planeja que dia você vai levar seu alvo de oração. Talvez um, talvez dois, talvez três. Quem sabe dá para você fazer mais. Quem sabe dá para você fazer no seu ambiente de trabalho. Você já almoça com seu colega. Assim, hoje eu vou levar você para almoçar. Ah, que é isso, cara? Não, não. Hoje você é meu convidado. E nós não vamos lá no lugar de sempre, não. Eu queria naquele outro lugar um pouquinho mais caro. Ei, pastor, um pouquinho mais caro? Não, eu só quero, é porque lá vai pouca gente. A gente não fica lá no miolo de todo mundo. Os colegas da sessão não vão lá, porque... né? Eu vim aqui e trouxe você para te honrar. E eu quero te dizer, estou orando por você há 30 dias. Estou orando por você há 8 dias. Não tem problema, não. Eu estou orando por você. Você, Deus colocou no meu coração você como um alvo de oração. E Deus me deu uma palavra para você. É mesmo? E se Deus não me der a palavra, pastor? Limpa os ouvidos. Você vai ouvir. Creia. Ouse. Não sei porquê, toda hora que eu estou me lembrando do Espírito Santo. Me lembrei hoje dele, me lembrei hoje dele. Que coisa, meu Senhor. E essa semana o Senhor estava me lembrando de uma igreja, Senhor, eu estou me lembrando daquela igreja. Aqueles irmãos, eu fui lá ministrar um ano e pouco atrás, estou me lembrando daquela igreja. Irmão, Senhor, aqueles irmãos não me chamaram de novo. Quando eu abri o e-mail hoje, a igreja me pedindo: pastor, nós precisamos que você venha aqui ministrar para nós. Isso. Deus vai falando, está escrito na palavra dele, ele revela aos seus servos seus segredos. Senhor, eu quero isso. Vem no meu coração assim um tema. Eu estou olhando para o meu amigo lá, eu vou chamar ele para o almoço, eu estou olhando o tempo todo assim. Eu acho que ele está triste. Não sei porque eu fico pensando, aí não estou pensando em nada, de repente eu lembro dele e vem na minha mente. Está triste. Oh, Deus colocou no meu coração orar por você, estou orando por você há tanto tempo, e o Senhor colocou um alvo. Eu estou orando no seu coração para que toda tristeza vá embora. Por que você orou por tristeza? Você vai experimentar que Deus fala com você, que Deus tem interesse na vida daquela pessoa e que Deus vai te usar na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós vamos ter uma grande colheita. Eu não estou falando apenas de agora, de uma empreitada. Nós estamos falando no restante da nossa vida. Na caminhada da nossa vida como igreja. Eu quero pedir a você que levante a sua voz e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me coloco diante de ti. Eu quero vidas, quero família. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero ser como um farol, Senhor. Eu quero ser como uma tocha viva. Eu quero ser, Senhor, como uma atalaia do Senhor. Usa-me, Senhor. Eu coloco diante do Senhor o que eu estou ouvindo nesta noite. Eu coloco diante do Senhor toda a ministração do Teu Espírito ao meu coração. Eu estou sendo desafiado, Senhor, como os discípulos, Senhor, lá na Galileia. Eu estou trocando tudo o que eu tenho de importante por algo de muito mais valor. Muito mais valor. Eu não sei como vai ser a pesca de amanhã. Eu não sei quem vai atender os clientes amanhã. Eu não sei como eu vou comprar pão e comida lá para os meus filhos. Mas eu vou largar essa pesca e eu vou seguir Jesus. E nunca faltou nada para eles. Oh, Senhor.